Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do Escolhes Tu ou Escolho Eu. E para além do rancho folclórico da Apanha da Azeitona, temos música connosco, Bruno Miguel. Olá, muito boa tarde. Olá, bem-vindos a mais uma edição de 1, 2, 3, o programa em que tenho o burro Cornélio já aqui ao meu lado. A vaca com o tilde vem da imagem aqui um bocado. Estou chegando. Pronto, e nós dois, que somos três, não é? Porque nós valemos por dois, três coisas. É. Pois é, faz ao vento, bem-vindos a mais uma edição deste espaço radiofónico, radiofórico, melhor dizendo. E hoje temos música muito interessante, porque temos muitos artistas nesta edição. Vão ser seis músicas e mais de seis artistas. É verdade, é verdade, é verdade. Só eu vou escolher... Quanto é que é? Três músicas, mas quantos artistas? Três. Ah, pois é, pois, três artistas. Ou chamam-se Carlos Bonaparte, outro chamam-se Carlos Bonaparte, outro Carlos Bonaparte. Já viram que originalidade? Ora, e como é que estás? Conta-me lá como é que foi o teu resumo da semana. Vai acabar a música. Eu sei. Está bem. É muito original porque o único Carlos Bonaparte é o primeiro, os outros dois são plagiadores. Exatamente, exatamente. E é muito curioso, temos chegado à emissão 1, 2, 3, quando o Carlos Curros foi preso. Ah, há verdade, há verdade. Tem piada nenhuma. Olha, viste por aí o Helvas? Já chegou? Ah pá, está ali no quintal ainda. Ah, ainda bem. Já trataste das Helvas? Minha semana, olha, a minha semana foi assim. Começou no domingo e acaba hoje. Que giro. Sabias? Não, pensei que tivesse começado há um ano atrás, ainda se prolongar por daqui a um ano. Ainda havia uma moção de censura no Parlamento, vi um ministro admitir-se, vi um Tribunal Constitucional a chumbar medidas de orçamento, mas o resto foi uma semana calma. Não aconteceu assim, basicamente, assim, coisas importantes, nada. Eu posso escolher um semite? Não, foi algo. E o Benfica ganhou, isso é que é notícia. Isso não, é que é. Não é notícia, não. Não é notícia porque é habitual. Que... Obviamente. Acontece todas as vezes que o Benfica joga. Foi como o Bayern ganhar às Juventus, já bem à vontade, isso também é habitual. Pronto. É, e o que é? Não, mas o Benfica ganhar é habitual, quer dizer. Sim. O disser era se o Benfica perder. Ora, aí está. O Benfica este ano vai ganhar para aí 5 títulos. Futebol, basquetebol, futsal, hóquei patins, handball de vida. Mas pronto, 4. Ah, e no futebol ali vão ser para aí 3 títulos. Ou nenhum, mas está bem. Ainda estou à espera. A terceira para Portugal, o campeonato. Eu, por um lado, até gostava que o Porto ficasse a ver o Benfica por causa de uma coisa entre a gente. Mas isso espero para o fim do campeonato. Outra gente. Eu e tu, tu e eu. Ah. Então, mas tu não... Pá, eras do Rio Ave, é verdade, mas depois daquele 6-1, imagino que deve ter mudado. Isso foi um calço que acontece uma vez por semana. Mas o resto, está tudo como vamos. Então, antes do jogo, eu comentava lá em casa, o Benfica vai ganhar... Não, foi com o Porto. Eu é que disse, o Porto vai ganhar 5-0, ficou 4, quase que acertava. Então, o Rio Ave não foi uma boa... Ao bocado estava a falar da minha semana. Minha semana foi positiva para o meu clube. Sofreu 10 gols em 2 jogos. Pronto, estamos bem. O Lachá marcou um na luz. Tinha que ser, o Benfica não presta. Ganhou 6-1, mas não presta. O Benfica vai ficar maior. Aí o Rio Ave não presta. Está bem. Segunda-feira à noite tivemos aquele episódio muito feliz na SIC Notícias do homem que se veio embora, veio do programa. Mas o resto foi uma semana completamente pacífica. Que fixe. Não sabias disso? Tens de estar atento às coisas. Não me entrevisou, hein? Não é preciso. Não foi na televisão que eu sou. Ai, mas não... Eu agora estou preocupado com o Coreia do Norte. Então eu mostro, nhoff. Nhoff, acho bem. Acho bem. Ah, eu ontem ia te mandar um link sobre isso e esqueci-me. Só vou. Ah, mas aprendeste comigo. Sim, senhor. Sim, é para aprender. Ora bem, ora bem. Ora bem. Vamos. Ouvintes, vamos lá à música. Vamos lá à música. Agora estou mais baixo. É que as pessoas lá em casa pensam que é problema da cassete. Põe o cassete 90 que isso resolve. Cassete 90. Ah. Não gosto de estar baixinho, faz impressão. Eu não percebo isso da impressão. Se a cadeira fosse mais baixa, é que realmente estava mais baixinho com a impressão. Mais baixa ficava tipo. É, pois é. Assim, estás a ver? Semi-sentado. Sim, pois, exato. Semi-sentado, estás a ver? Não, não, não. Só para a semana. Ah, bem. Ora bem, hoje as músicas vão todas a reportar. Aliás, eu hoje sou muito original. Mesmo que as músicas são todas de um cantor que nunca passou aqui. Exatamente. Nunca. O sul foi isso aconteceu uma vez. Não está nos. Nem está nos mais frequentes, nem nada. Nada, nada. Acho que hoje vai passar para a frente, nos genéricos e do Ragoso e tudo, mas está bem. Mas. E depois, há a mesma coisa, que há de por cima do mesmo álbum. Do mesmo ano. Do mesmo ano, exatamente. Do mesmo órgão. Do mesmo órgão, precisamente. Então qual é a diferença entre elas? Os títulos e as letras. Exatamente. E as melodias, exatamente. Vamos começar pela primeira música. Ah, é? É verdade. E a primeira música chama-se Meu Coração e Eu. Sabes que este trabalho, a par do trabalho Novo Rumo, que não terá a ver com o café, com o restaurante, já agora vou lá que aquilo tem um arroz que muito bom. E eles fazem muito desconto cada vez que eu lavo. Por acaso não fazem, mas pronto. Eu digo que se falares mais vezes, pode ser que faça. Novo Rumo. Já está? Já é suficiente? Já. Sabe que se agora falar, eles fazem, em vez de ser a 7,50€, fazem a 7,49€? Se calhar a próxima vez fores lá, já fica mais caro por causa dos aceitos. Já tem lá uma rotunda que não tinha. Ah, pronto. É verdade. Ora bem. Mas eu acho que este álbum... Foi o quinto álbum que eu lancei até hoje. Lancei, para caso queiram todos, ou na janela do meu quarto, ou na varanda, enfim. Ah não, houve um que caiu lá embaixo no quintal, na outra casa, mas... pronto. Nunca passaram daí, de todas as formas, deixaram de ser álbuns que eu lancei, não é verdade? Sim. Pronto. E também lancei mais alguns de fotografias, mas esses depois me puseram de castigo, porque, epá, a mandar álbuns de fotografias pelo jornal fora, pronto. Mas lancei estes álbuns e este quinto, por acaso, também se chama Carlos Bonaparte. Outro momento original no nosso programa. É verdade. E este é um momento original, três músicas do mesmo álbum. E tu és um... O Roberto Carlos, versão portuguesa, que mete os nomes dos álbuns com o nome do cantor. Não, só fiz isso uma vez. Ah, é? É. Pensei que isso era o quinto álbum e o quarto chamado Carlos Bonaparte. Não. Os outros são Novo Som, Existência, Renovação e mais não sei, já não sei como é que são. Não sabes como é que chama um álbum produzido, interpretado e tocado por ti? Não, são muitos álbuns. Assim, os nomes todos. São 19, cassetes de vídeo. Não, são 17 com o Best Of. Então faz mais dois, que é para chegar às 19 cassetes de vídeo. E depois, cá está, mas um dos motivos pelo qual eu volto a falar assim das minhas músicas é precisamente porque eu este ano vou voltar a cantar. Já cantas todas as semanas neste programa? É verdade. Ah, canto. Cantas? Das intervenções? Não sabia. Ah, pois, se calhar canto e não me dou conta. Então, não passas a ouvir o programa e já ouves. É nas coisas, não tenho que começar a ouvir o programa. É que ser. Mas coisa, como eu estava a dizer. Vai passar a cantar. É, vou voltar a cantar. Ao fim de dois cinco anos. Minutos. Aliás, ao fim de 3 anos parado, vou voltar a cantar. Eu ainda lancei alguns álbuns em 2010. Houve outros trabalhos inacabados. Como é o caso do álbum de instrumentais. Mas também o álbum de instrumentais tem 3 volumes. É um CD triplo, portanto. E entraste no top da Associação Pornográfica Portuguesa? Entrei. Uhum. Entrei. Nota pornográfica não, mas nota pornográfica sim. Muito cheguei bem. Em primeiro lugar e estive lá durante algum tempo ainda. Uhum. E pronto, e entretanto, digamos que esse álbum foi de facto o primeiro álbum inacabado, digamos assim. Eu este ano pretendo realmente acabar esse trabalho, e não só esse. Que há mais outro que ainda está também. Enfim, ainda está por acabar. Mas pronto, esse álbum acaba por ser um desafio porque são. Enfim, são. É um CD triplo. Um está completo, porque foi basicamente recuperar músicas do arquivo, ou seja, só músicas instrumentais antigas. Depois o outro foi fazer as versões renovadas desses temas. E o terceiro fazer temas novos, ou novos instrumentais. Pronto. Mas o que eu aqui hoje vou trazer é do álbum que, a par do Novo Rumo, eu se calhar mais gosto. O Novo Rumo é que ele tem Alma Gêmea, não sei o quê. Alma Gêmea! Já acabaste de dizer o nome de uma escolha minha para hoje. Pronto. E digamos que esta, portanto, a par desse álbum há um outro que eu também gosto bastante, de qual se podiam aproveitar muitas músicas. Poderiam ser singles. Pronto. E este Meu Coração e Eu é uma delas. Eu na altura tinha, vá, 16 anos, 17, enfim, entre essa idade, porque foi em 2003. E gravei de facto várias. E sabe, é engraçado como o tempo passa. E nós nem sequer damos conta. De repente olhamos para trás. E já foi há tantos anos. São coisas tão presentes na minha memória que eu nem sequer me dei conta de como o tempo passou. Recomendações. E de como em 10 anos as coisas evoluíram. Porque de facto, em 10 anos as coisas evoluíram bastante. E sabes, em parte eu gostava de continuar a ter tempo para compor, embora também não gostasse ao mesmo tempo que a minha vida fosse o marasmo que era, portanto, é daquelas coisas. As duas... Encaixa e não encaixa. É uma mistura. É. Ou seja, não era uma realidade má... Mas também não era o ideal. Sim. Pronto. Tal como esta, também não é... Digamos que a realidade ideal era ter tempo para tudo, não é? Tinha tempo para fazer tudo aquilo que se gosta, inclusive para descansar, para comer, não sei o quê e tal. E já agora ter dinheiro aqui na conta, pronto. Enfim. Mas pronto. E eu escolhi três músicas desse disco. Porque ao mesmo tempo é um partilhar de emoções com os ouvintes. E contigo também, diretamente. E esta Meu Coração e Eu é o quê? Esse Meu Coração e Eu é um... Foi o meu primeiro single, digamos assim. E é uma música que base... Primeiro, ela conta a história, ou seja, que basicamente o coração apaixona-se por uma pessoa e a alma por outra. Pois é que ela... O que é mais... Bem. Ah, e o coração por um também. O que é mais verdadeiro, não é? Ou seja, eu sou a alma e o coração é o meu coração. Porque há aquela coisa de... Ai, coração, onde é que tu vais? Ai, coração de melão... Ai, coração que tu sofres tanto por ela. Não é o coração, é a pessoa. Mas vá, é que as pessoas querem separar o coração do resto do corpo. Não, são burros, não. Eu digo o meu coração e eu. Ou seja, eu sou a alma e o coração... Não é o meu, é meu coração e eu. É o que está ali. Sim. Sim, isso. Meu coração e eu. Não é o meu, é meu. Meu coração e eu. Então diz outra vez. Meu coração. Teu coração e eu. Meu coração e ah, eu. Ah, pois. Anda cá, coração. Meu. Meu. Rima e tudo. Meu coração e eu. É o primeiro single deste álbum. Exatamente, deste álbum. Porque já havia outros. 2003. Singles. Exatamente. O meu primeiro single que. Faz 10 anos hoje, é? Não faz 10 anos hoje, mas. Também, não sabes quando é que vivia? Como é que sabes que faz 10 anos hoje? Até pode fazer. Pode. Se bem que. Não, ainda não faz. Ainda não faz, mas vou explicar porquê. Porque apesar desta música ser. Digamos, desse álbum de 2013 e ter sido até o primeiro single. A verdade é que esta música foi gravada depois da que nós vamos ouvir a seguir, que é a francesa. E que reporta... A seguir é a minha escolha, ou hoje não escolho. Vamos não, já embora. Não, é isso. Não, vamos já não embora. É isso. Não, se é assim, a seguir é tua, vamos já embora. Vamos já embora, olha para isto. É assim que se diz assim, vamos já embora. Não se diz assim, hein? É que se diz assim. Sim, foi gravado depois. Ou seja, esta música foi gravada depois dessa francesa, que é a segunda música da cassete. E essa música reporta a uma pessoa que eu conheci em junho de 2003. Portanto, esta música ainda não tem. Não pode ter sido antes. Esta música não tem 2 anos. Porque, 10 anos. Porque eu era assim. Eu escolhia. Também não tem 2. Pois não. Ah! Tem, 2 vezes muitos. 10 é que não tem, não chegam lá. Ah! Tá bem, ganhaste. Pronto. O prémio. mas pronto. Tu eras assim, fazias as coisas? É, eu. Olha, tive uma ideia para uma música, vou gravar. Mas é que era muito assim, só não fazia isso à noite. E era logo na altura? Na parte das vezes era. Muito bem. Isso aí ia muitas vezes. Porque às vezes. Imagina, eu estava a jogar lá o meu grande jogo entre o. Standard Liège contra o Astaire Memphis para a primeira divisão da Liga Universo. Imagina. E de repente, é pá, tive uma ideia para uma música. Começava, não sei, começava a dizer tal, parava o jogo. Espera aí, agora deixa-me fazer a letra para isto. E fazia a letra tal, e não sei o que, e gravava. E partilhava o jogo de pausa outra vez. E às vezes fazia isto. E corria bem. Pronto. E esta, não sei se foi assim ou não, mas esta acho que foi depois de chegadas. Eram momentos engraçados da tua vida. Era. É, eu sempre, repara, eu sempre tive momentos, apesar de tudo, eu sempre tive momentos muito bons na minha vida. Lembro-me, por exemplo, de quando naquele tempo em que era um miúdo discriminado lá da escola, ou seja, ficava na sala nos intervalos, os horários até eram feitos para que eu não mudasse de sala, porque o sequinho não podia andar, e depois era machadito, os colegas tinham que me trazer, não sei o quê e tal, pronto. Então ficava sempre na mesma sala. Aliás, tu passaste por essa cena, não é? A preocupação de que as aulas fossem sempre, não é? 11. Sim. Para que eram logo ali à porta, no pavilhão. Exatamente. Assim como na B12. A B12 não era bem à porta, mas... pronto, não era bem à porta, mas era... Mas era... Era no resto. Nunca tiveste aulas no primeiro andar? Não. Nunca. Por acaso tiveste informática? E daí tínhamos lá em cima. Ah, cá está, mas não era porque não era preciso a máquina, porque já foi no 11º ano e porque pelos efeitos não havia como mudar computadores para a sala do resto do chão. Também é bro. Se não... Agora há computadores em tudo. Pronto. Certo. Mas... mas é aquela base. Repara, mas mesmo assim eu chegava à casa, tinha dentro, sei lá, a minha rádio imaginária, tinha... No verão era a pura loucura. Eu no verão eu tinha... Imagina o que é um... Por exemplo... Não digo o teu quarto, mas... mas sim, pronto, que fosse o teu quarto. Que fosse de uma ponta à outra. Uma construção toda em Legos. Que era basicamente a festa. As minhas festas do verão. Em Legos? Sim. E não mandavas aquilo todo? Não. Com os carrosséis e não sei o quê. E tinha às vezes aquilo montado para aí 4, 5 dias. Pronto, depois tinha que fazer, que a minha mãe tinha que limpar o quarto, não é? A tua vida principal não começava quando chegavas a casa, ao teu quarto? É. E sempre foi uma coisa que, ou seja, e foi um exemplo de que, como às vezes nós no nosso quarto, basta não termos vergonha de sermos criativos. É um bocado a ideia, às vezes, do basta não termos vergonha para sermos ridículos, se quiserem levar as coisas por aí. Sim, porque eu tinha o meu campeonato, ainda hoje mantenho o meu campeonato de bilhar da Nintendo, da NES. O Lunar Ball ou é outro? O Lunar Ball. Já falaste. Sei lá, a Casa de Cultura de Irmezinde, o Sporting Clube Coimbrão, estão na divisão da Elite, que é aquela que dá acesso às competições europeias. Depois há outros que eu não posso dizer porque foram, digamos, com base em nomes de pessoas que eu conheço, já que, enfim, já que eu posso criar clubes à minha vontade, não é? Há um muito curioso, que é o Movimento Educativo, Recreativo e Desportivo de Alenquer. Já falaste isso, mas... Está bem, fala outra vez, acho que ele é que nunca falaste. Pronto. E basicamente é um bocado isso. Ou seja, eu quando chegava a uma quarta, podia imaginar à vontade, podia sonhar à vontade, podia... rir à vontade, tinha um mundo ali à minha mão. Pronto. E surgiu esta música. Eu acho que na altura estava apaixonado por uma rapariga. Só que ao mesmo tempo é quase como se fosse por duas. Digamos que eu naquela altura, isto em 2003, ou seja, eu estaria apaixonado por uma rapariga que sei que não devia apaixonar, porque já naquela altura começava a acreditar que não queria ter ninguém. E então era, digamos que a única forma de dizer que o meu coração queria, mas a minha cabeça não, era arranjar outra pessoa, entre aspas, e daí surgiu uma música, né? Meu coração e eu. Canção número 1. Título. Meu coração e eu. Intérprete. Eu não sei. Não sei. Orquestração. Não sei, Krasman. forças diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Meu coração e eu estamos apaixonados por seres diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Quando se fala na hora da alma é mais verdadeiro, mas é o amor do coração o que está primeiro. E quando se fala em amar é o coração aquele que nos leva o destino, o destino nas mãos. Meu coração e eu estamos apaixonados por ser diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Meu coração e eu estamos apaixonados por seres diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Apaixonados por ser diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Meu coração e eu estamos apaixonados por ser diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Meu coração e eu estamos apaixonados por ser diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. Meu coração e eu estamos apaixonados por ser diferentes. Um ama alguém e por esse alguém outro nada sente. E por esse alguém outro nada sente. E por esse alguém outro nada sente. Olá! Esta é a segunda intervenção do Escolhes Tu, Escolho Eu, emissão número 1, 2, 3. Nunca mais chega lá cá. Ei. Esta semana, na... que dia foi, pá? Quarta? Acho que foi na quarta-feira, à noite. Voltou algo a fazer... Para já ainda não é rotina, mas há de ser. Na minha rotina noturna. E não, não é ir ter com o Carlos Bonaparte e termos os dois ali para a rua escura. É... companhia caseira, televisiva, que já não acontecia desde o final da Gabriela. Ela. Eu sou Gabriela. Ela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, eu sou mesmo assim. Gabriela. Na Globo, que felizmente passei até na TV Cabo desde o ano passado, já falei isso aqui, mas vou falar outra vez porque surgiu algo que eu nunca tinha visto, apesar da novela ter 12 anos de produção, acho eu. A presença de Anitta, já ouvis falar? Não. É uma novela que conta uma história de uma rapariga jovem Portanto, está na tua faixa etária recomendável. Uhum. E que o único episódio que eu vi até agora, mas vou ver amanhã ou segunda, os anteriores, também apanhei logo no início, foi o episódio 3, acho eu. Conhece um homem com 45 anos e depois ali à conversa e ele, você é da idade da minha filha e não sei o quê, mas ela é uma... Tu ias gostar do discurso dela, é uma desfachada. Uhum. É frontal, mas também sabe da vida e manda os recados apropriados. Manda também as bocas e piadas que tem a sua... Encaixam bem. E a melhor parte é que eu estava ali a ver... Aquele episódio foi quase sempre no conversa entre os dois. E de vez em quando os dois espreitaram, assim, pela janela. Estavam os dois ali a conversar. E ele não falava da mulher dele. E das duas filhas que tem. Lá está, uma delas é da idade dela. A melhor parte foi quando... Ah, e ela andava sempre só de camisa e cuecas. As pernas vinham-se todas. Sabes? E de repente, pumba, tirou. E ficou ali com a bana que a gente vê. Que é tudo mesmo. Ficou ali com o que eu já mostro. Tudo ficou ali só de cuequinhas. E eu, olha lá, essa novela é boa, vai logo. Mas isto em 2001, não se pensa que agora com a Gabriela Nova é que ficou toda à mostra. Ai, os brasileiros estão muito para a frente. Em 2001 já acontecia assim. Porque para eles, pronto, é uma coisa normal. Já, eles são avançados em vários aspectos. Porquê é que eu estou a falar do Brasil? Estou a falar do Brasil porque este Globo faz-me reportar um programa, porque já não vejo há algum tempo, que também já falei aqui, que agora não me estou a lembrar do nome, mas é bom. Dá o sábado à noite. Mas chama, pá, aquele que vão lá. Eles falam. Altas horas. Com o... Não. Olha, agora também no... É velhote, pá. Um velho já nem se lembra... Já nem se lembra do nome do programa, agora não se lembra do nome do apresentador. É um subgrupozinho. No Altas Horas, e foi uma emissão que eu lembro, também falei aqui, teve lá uns tempos o Fábio Júnior. Uhum. Chorou, apareceu o filho, apareceu outra filha lá no meio do... da plateia e tal. E qual foi a música que ele... que ele cantou lá, que fez lá em casa e todo o público entoar todos os versos, e os outros convidados estavam lá, porque aquilo são para aí 6 convidados em cada emissão, quase. Vou chorar. Como é que eu vou chorar? A música que... Serginho Groisman, o apresentador. A música que ele apresentou lá e que toda a gente conhecia, até o meu pai sabia a letra, e... Foi a novela que vamos ouvir, a música da novela que vamos ouvir. E porquê é que eu escolhi? Além destas referências ao Brasil e de eu gostar da música, apesar de não conhecer, porque sou burro, porque na altura em que viu a novela nós tínhamos ido para onde? Para Moçambique, não foi? Não. Vai, na altura em que viu a novela eu não estava cá, por isso nem sabia. E acho que é da década de 80 a novela, início de 90, não sei. Além disso, faz reportar o título à primeira música do Carlos Bonaparte que passou neste programa e que ele disse que ia ser a única. O que é essa das raras? Pronto, se calhar mais uma ou duas. Estávamos nós na Estação dos Ambientes Comboios, no Porto, quando ele escolheu esta música. E passou o tempo, um tio meu para mim, estás gordo? Estás gordo? Ok. E o cara chega para lá a barriga. Bom, o nome da música é Alma Gêmea. Foi a primeira música que ele passou aqui no dia 19 de março de 2011. As coisas que eu sei. Fiz agora 2 anos. Bem, será que eu escolhi as minhas músicas? Sim. E quando lembrei-me, quando olhei para a minha lista de músicas possíveis para este programa e vi lá o Alma Gêmea e comparei a esta primeira, também podia comparar as outras duas. E pronto, encaixei assim e tal, Alma Gêmea, já que hoje é a Carlos Bonaparte, vamos lembrar a primeira música que ele passou aqui. Aliás, quando tu passaste, quando escolheste a cana, quando disseste o título, eu lembrei-me também disto da novela, que já tinha ouvido falar. E quase mais de dois anos depois eu ouvi a escolher. Já viste as voltas que a vida dá? É verdade. Estamos impressionados. Vamos ouvir então um Fábio Júnior. E também há escolhas que eu tenho para abril de 2013 que sabes que só vou passar lá para abril de 2015. Mas pronto. E se o mundo não acabar, não? E a culpa seria do Sócrates. Bom, não, por acaso seria do Kim Jong-un. O Helva já chegou aí, ok. Fábio Júnior vai cantar Alma Gêmea. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder. a que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carinho, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Carne, unha, alma gêmea, bate coração. Olá, caros ouvintes, de regresso para, neste caso, a terceira intervenção deste Escolhe Sua, Escolho Eu. Hoje, sábado, dia 6 de abril de 2013, a música que ouvimos de fundo faz parte de um dicionário da Porto Editora que eu recebi como prenda em 2002, 2003. Naturalmente que a música não estava completa e tinha... Estava em mono, com alguns ruídos, estava em formato WAV, daquele formato mesmo para fazer, digamos, para servir de exemplo. E a verdade é que... 11 anos depois, sem querer, encontrei esta música. Não posso revelar aqui a fonte, por uma questão de proteção de dados, mas posso dizer que... De facto, foi uma daquelas músicas que marcou a minha vida. E eu só não escolho esta música como escolha mesmo, precisamente por isso, porque não posso revelar a fonte. Porque, enfim, digamos que... Pronto, não posso revelar, não é? Mas a verdade é esta. É uma das músicas que marca e de que maneira a minha vida, porque foi uma das músicas que eu poderia utilizar. Aliás, esta música serviu de exemplo para um programa de fado na então Rádio Virsa 2, às 11 da manhã, de segunda a sexta. Pronto, e é um daqueles exemplos. Enfim, foram os primórdios das minhas experimentações com som, com músicas. Que poderiam conhecer para a rádio. Algumas delas eu retirei-as da Dicipédia. Não é da Dicipédia. A Dicipédia era este dicionário. Era a Dicipédia. Não, não é nada. A Dicipédia não é aqueles que até havia a Dicipédia. É, a Dicipédia 97, 98, pronto. Algumas das músicas eu retirei-as dessa Dicipédia. Estas músicas sim, era de Porto Editora. Aliás, a que ouvimos anteriormente também era de Porto Editora. Do mesmo dicionário. Só que esta, mais uma vez, tinha aquele som abafado. Que eu sou meio esquisito em WAV, em mono, só tinha bem uns X segundos. E aliás, a música anterior até tinha uma curiosidade, porque a música anterior eu coloquei-a como a entrada do meu Windows 98 na escola. Ou seja, aquele em vez de abrir com um. Abria com. Portanto, estão a ver. E esta música, pronto, de facto, eu sempre tive uma enorme curiosidade por encontrar o guitarrista desta música, eu percebo que não podia haver nenhum nome, tinha que ser uma coisa anónima. Pronto, e sem dúvida que esta é uma das grandes músicas para mim, e que aliás, tal esta como a anterior, serão parte da minha banda sonora do Ser Português, mais outra que depois irão conhecer. A música que iniciava o meu Windows era outra vez, sempre na tua mente, põe, põe, rec. E esta semana que deu um especial de dilema num canal da TV cá. Escategoria. É sério? Estou aqui em Gaia, vou na Serra do Pilar e na rua de trás, vou à Real Vinícola. Vou falar sobre Gaia. Foi da fixe. Por acaso não foi na MTV, não? Não, foi no canal 180. Isso é o quê? É o canal 180. É? Chama-se mas, assim. Mas isso é de quê? Música? De... É, várias coisas assim, para a juventude. Ah, não sabia. Não sabias? Eu estou a falar lá sobre a francesa. Agora vamos, já que falamos de brilhos de momento, agora vamos falar, ou vou falar sobre a música francesa. Esta música não foi enfiada no Laszlo Bologna, como muita gente possa estar a pensar. Aliás, eu acho que ele não está na altura e não tinha treinado o Sporting, já não estou a recordar de quando é que ele tornou o Sporting. Mas a parte do Já Sou Tracontão, para-se que eu já sou Tracontão, para-se que eu já sou Tracontão. Acho que foi 2002-2003. Pronto, mas não foi inspirado nele. O Je suis très content é uma questão muito simples. Né? É uma... Pronto, estou muito contente, não é? É. Porquê? Porque na altura... Como é que fica ganhou? Não, por acaso não. Já não era campeão há 10 anos. Era por aí. É um bocado aquela coisa... Pronto, estava a pensar na piada agora do Fernando Rocha. Estamos a piada do Fernando Rocha. Qual é? Aquela em que basicamente o miúdo chega e fala: ai, professor, meu pai bateu-me. Então, mas tudo porquê? Tempo que o Benfica não foi campeão. A sério, mas tudo por isso. Ai, professor, tu sabes o que é que ele te faz quando o Benfica ganha o campeonato? Sei lá, já tenho 8 anos. O Benfica teve 11 anos sem ser campeão. É muita coisa para o Benfica. É verdade. Pronto. O Porto já tem 19, 20 e o Sporting 18, mas disso não se fala. Mas o importante é o Benfica não ter sido campeão. Mas o Benfica é uma clube, o resto. Ué, o Ave já não é campeão há. O resto quer que se exploda, como dizia o outro. Agora que o Valenense e o Boa Vista aqui vai fora. Ai não, olha o Boa Vista e o Valenense na primeira divisão, outra vez. Só faltam o Salgueiros e o Farense. É verdade. O Farense este ano quase, mas é. porque começou a escorregar. Está no segundo lugar, não pode regressar à segunda. Está bem, mas já esteve mais perto do primeiro. Mais. Pronto. E esta música reporta precisamente a essa minha amiga. Eu vou ter que dizer o nome, que a música não me diz o nome, vocês vão saber o que é. A rapariga chama-se Anabela. Hoje tem 27 anos. Vai fazer 27 anos. Coitadinho. Na altura tinha. Aliás, não, até vai fazer 28. Vai fazer. Sinceramente. Não chega lá. Isto o mundo não acaba em 2027. Pronto, é aquela coisa. Digamos que ela, portanto, teve essa. Ou seja, eu conhecia. Sabes como é que eu conhecia esta Anabela? Vou-te contar. Não, mas vai contar. Eu estava. Havia há uns tempos, quando não havia assim isto de internet, por aí além. Sim, porque há 10 anos ainda não havia assim internet, como é hoje. E basicamente havia uma rádio, que eu vou fazer aqui menção a ela, porque não daria com concorrentes, que é a Rádio Jornal FM. Por acaso estou a pensar se faz agora 10 anos que eu tive internet. Ou se já foi no Natal de 2002. Se calhar já fez. E eu não festejei, pá. Natal do ano passado. É, por acaso, é assim, eu já tenho lá a net em casa desde 96, 97. Foi. Mas eu não a utilizava. Não, 2003 comecei a usar um Messenger. Foi isso. Mas também repara, tens que é 25, não é? Não, 87. Isso. O meu irmão tem mais 3 anos. Mas assim, e a minha irmã tem mais 5. Fez 90, não parece? É. Aliás, a minha irmã tem mais. Então se ele tinha feito 26 naquele dia, já está em 90. Passa a pressa. A minha irmã, deixa cá ver. A minha irmã tem mais 7 do que tu. Sério? É natural que tivesse internet. Sabes onde é o primeiro grande prémio de motociclismo amanhã? É no Catarse. Ah, esse Catarse. Sim, continua. Pronto. E então, digamos, eu conheci, ou seja, eu estava a ver o Jornal FM e conheci por lá algumas pessoas. Porque o Jornal FM tinha uma espécie de chat áudio. Imagina, então agora passamos uma música. Depois voltava. Ah, e tal, e vamos aqui ler aqui mais mensagens. Anabela, diz-me-zinho, por acaso não diz-me-zinho, mas estou a dizer o errado propósito. Não, estou a dizer errado propósito. Mas não é que era Balongo, pano longo. Tenho o lombo longo. É isso. Irmãzinho, não sei o quê, não sei o que mais, escreve, não sei o quê, beijinhos para o Jornal FM e tal. E também para o não sei das quantas. E foi depois, essa mensagem? Imagina, o outro passava e tal. E depois passava, portanto, uma música e tal, e o rapaz, não sei o quê, manda beijinhos para a Anabela de Mozinda, não sei quando, não sei o quê. E por aí adiante. E há uma altura, porque havia pessoas que faziam isto, há uma altura que havia uma pessoa que se intitulava como Formiguinha e que dizia que era uma pessoa sozinha que procurava amizades. E eu, bora, se procurar amizades, então é isso que eu não procuro. Tudo bem. Siga. E... quando, para dar o número, as pessoas tinham que dizer que autorizavam a rádio a dar o número. E foi isso que aconteceu. Portanto, ela autorizou, disse para quem quiser, peça o meu número ao jornal. E assim foi. Telefonei para lá, pedi o número dela e telefonei-lhe. Aliás, na altura ainda mandei-lhe mensagem. Porque eu na altura ainda mandava mensagens e eu tinha pedido para que me lesse. A altura a pagar, hein? Sempre a pagar. Eu tinha o 96, ela também. 743-3602, era o meu número. Era, agora já não é. Eu já não... As meninas todas já anotaram o teu número, agora estás a dizer que não é. Pronto, e então basicamente... Ou seja, eu lá falei com ela. Vais embora. Não. Continua a falar. Eu lá falei com ela. E portanto... Enfim, lá lhe disse o que é que queria, no fundo, que era amizade, não é? E daí surgiu toda uma conversa que, pronto, se foi desenvolvendo. Ela não era muito longe daqui, até porque o Jornal FM é uma rádio, portanto, local, e ainda hoje existe, ali para paredes, mas ela também não era daí, não estou a dizer a localização da pessoa. E basicamente... Acabamos mesmo por nos conhecer pessoalmente. Foi um momento único. Sabes que há uma coisa que me ficou na cabeça. ela, primeiro eu achava a piada porque ela tinha uma forma de ser muito engraçada. Sabes que eu perguntava, então está tudo bem? E ela passava bem minuto, mais ou menos. Então o que é que se conta? Passava bem minuto. Nada especial. Mas era mais... E depois, pronto, depois a vida dela mudou, tornou-se uma pessoa muito mais alegre, uma pessoa muito mais feliz. E já me respondia mais rápido, às vezes já me dizia está tudo bem, pronto. Agora fizeste lembrar o outro, minha mãe perguntou-lhe, então, está tudo? Nunca está tudo. não, já está pior. Pronto. Amanhã vamos à missa? Tudo. E está tudo bem? Vou. Continua. Pronto. Há conversas assim. E então, no caso dela, ela tinha um tarifário. Ela tinha um tarifário muito chique, que era o Mega Smile. Só pagava 2 cêntimos e meio, 5 escudos. O Yorn era 1 cêntimo por mensagem. Não, mas ela era 2 cêntimos e meio por chamada, por minuto. Ah, é? Pois. E nós falávamos imenso, eu tinha o Big Smile, que era 5 cêntimos. Como era fixe. Na altura era 10 escudos, ou seja, 10 escudos, se calhar, mas era uma coisa muito. Era, não havia tarifários grátis na altura. E então, pronto, quer dizer, conversamos e tal, e eu cheguei a ir ter com ela, ela veio ter comigo, e fui das poucas pessoas que veio ter comigo. Mas já na altura havia uma coisa muito curiosa. Já na altura, eu lembro que eu recebi uma mensagem de manhã, e pensei bem, é dela. Não tinha quem me lesse, passei a manhã toda ansioso, porque na altura meus pais não estavam em casa. Passei a manhã toda ansioso até a hora do almoço. E já estava convencidíssimo de que ela estava mandou mensagem, sabes a dizer o quê? Adoro-te. Não. Olha, não vai dar para vir por este ou por aquele motivo. Já na altura... Mas não. Era só dizer como é que vinha, que era para os meus pais a reconhecer. Pronto. E veio e teve comigo. E eu também depois lá fui ter com ela, etc. Pronto. Naturalmente depois as coisas mudaram. Passou a ter uma vida mais feliz. E eu acabei por ficar não para segundo, não para terceiro, não para quarto, nem para quinto plano. Mas acabei por ficar fortes planos. Portanto... Se eu ligar, ela é capaz de me reconhecer, tudo bem, mas já não é, já não... Pronto, nem faço a mínima ideia como é que ela estará agora. E é engraçado porque eu tenho uma imagem muito gira, que é eu, onde eu morava, onde tu lá estiveste, e tiveram lá muitos amigos nossos do 11º ano, ali à beira do Corte Inglês. Na altura não era a ver com... Pois, na altura não havia El Corte Inglês. Mas pronto, está para estar localizado. E então, basicamente, eu lembro de uma vez de estar à porta, à beira da minha casa, sabes que lá ele tinha uma caixa multibanco. E pronto, e a minha imagem era, eu estava com um amigo meu, E os dois a recordarmos precisamente essa rapariga. Porque ele também a conheceu. Já vi, se tu ainda estivesse lá, muitas mais vezes me aturavas. Eu ia fazendo uma caminhada até lá e vinha. Ah. Pronto. E então eu lembro de na altura falar, de pensar de ter essa imagem de pá, daqui a 10 anos o mais provável é que eu esteja a recordá-la porque ela se vai embora. Bem, nem era preciso tanto tempo, 5 anos depois já não tinha nada a ver, não? Já estava tudo mal. 5 minutos. Não, aquilo durou uns meses em que nós... repara, ela fez anos em outubro e nós, nessa altura, ainda nos dávamos bastante bem. Ainda nos encontrávamos até. Pronto, depois... E foi mais até a partir do momento em que ela foi para a faculdade. Não é que isso a tornasse uma pessoa importante, não é isso. Mas a vida dela mudou, teve outro ritmo e tal. E pronto, eu fiquei para o segundo plano. E depois nem para plano nenhum, pronto. Não acontece. Mas ficou essa doce recordação. E há uma música, há uma altura... Mas não, deve ter porquê. Porque estou a controlar o panorama aqui da avenida. Ah. E então surge essa música. É uma altura em que eu digo Anabela a mi real. E eu hoje posso dizer, ao fim de 10 anos, que era. Era uma amiga verdadeira. Não ficou porque... Enfim, eu acho que tirando tu, e especialmente ao longo da minha vida, mais uma ou outra pessoa, mas basicamente ninguém vai ficar, portanto. Quando não seja para não ver, e portanto... mas era, dentro daquilo que era possível, era uma amiga verdadeira. Muito bem. Pronto, e já suí-te recontão porque tinha a amizade dela. E pronto. Canção número 3, intérprete.

Entre tempos e lugares, Everything But The Kitchen Sink, sempre aos sábados às 10 da noite, com Sean Klein na Antena Web. Tenha um bom fim de semana com a Antena Web. Ora, estamos de volta após um intervalo, algo, não vou dizer inédito, mas que, sei lá, no último ano deve ter sido inédito. Um intervalo longo até. Sim, sim. Depois de uma música cantada em François, deixou para saber como é que o Carlos conseguiu elaborar uma música cantada em francês, dada a sua burrice. Porque na altura sabia francês. Pronto, não vais começar. Senta-te aqui no meio. Eu não estou a saber francês, caralho. Está bem. Ah, desculpa lá, amiguinho. Estava-se... Depois de uma música em francês, vamos ouvir uma música italiana. Esta música faz-me reportar, para já, a duas primas minhas. Oh, minha prima... que são bem mais velhas que eu, portanto, 102. Mas associo elas, e quer uma quer outra, uma já há uns tempos e outra mais recentemente. Sempre me entendi muito bem com as senhoras. Segundo, faz-me associar a uma prenda de aniversário que eu e o Carlos Bonaparte elaboramos nos finais de agosto de 2011, em que tinha músicas de vários idiomas e algumas italianas. Terceiro, faz-me associar a um dos momentos que eu guardei mais facilmente. Não teve nada de risota, nem de muito culto, mas foi dos momentos que eu decorei mais facilmente, dos quais eu escolho eu, que foi o Carlos Bonaparte, logo nas primeiras emissões, a dizer Catarina Caselli com Il Gioco dell'Amore. E que ontem até fechei assim o quadros da música, precisamente com estas palavras. Pronto, então vamos à música. Catarina Caselli com Il Gioco dell'Amore. Não vou escolher essa, porque já passou aqui. O quarto ponto, eu acabei por referir agora, não que era é... a primeira vez que eu fazia isto. Por acaso, é bem visto. Obrigado, estás a ver bem melhor que eu. Faz reportar ao programa de ontem, que eu gravei, que foi o Odras da Música, em que passou lá esta música. E foi curioso, porque... Quatro, ainda era a música. Eu peguei lá num álbum que tinha e tenho... e fui escolhendo as músicas ímpares, porque eu não ia passar as 16 músicas. E só depois de ter o texto todo pronto, é que eu reparei que o número 2 era das minhas favoritas italianas, que é que vai passar aqui, e não estava incluída na lista. Eu, como é que pode ser? Ah, e então a introdução para essa música, que foi, por acaso, era a número 2 do álbum, e por acaso foi a segunda de ontem, e que vai ser a quarta 2, por isso 2 mais 2, 4. Perceberam? Não. E até agora. Mas o foco é mesmo o reportar a um trabalho que eu e o Carlos fizemos, uma prenda de aniversário de surpresa, em 2011, para um senhor que já, com quem já nos estamos há muito tempo. Cedo aqui há 2 minutos. E meio. E era uma das músicas que fazia parte desse... Acho que é a primeira vez que estou a escolher uma música que fazia parte dessa montagem que nós fizemos. Que ainda hoje vou ouvindo de vez em quando, porque foi uma coisinha bem feita. Nós dois e João Isidro. É verdade. O trio, a única vez que trabalhamos com tal personalidade. Vamos recuar até o ano 1957. É um ano que também não diz nada. Nada. A personagem em causa nunca falou nisso. Nada. Que juntamente com L'Autunno Non È Triste, que deve ser o Outono Não É Triste, saiu este single de 78 giri, 78 rotações, e em 45 também saiu. Ao lado do Outono Não É... Hã? 78 rotações. 78 e 45 saíram. Só em 33 é que não. Ao lado do Outono Não É Triste, saiu esta música chamada Como É Prima. Que é essa. Portanto, que é a coisa que o Carlos já sugeriu, que foi Comer Prima. Bom, a canção número 4 de hoje é trazida por Tony Dallara. A sua estreia neste programa, se não me engano, deve ser. Acho que eu tenho de CD. Porquê? Eu não sabia onde é que ela estava. Ah, não era esse, era o outro de Portugal. Mas também já encontrei a capa. Estava ao lado da... Estava na mesma gaveta do italiano. Só a capa. Pô, realmente não reparei se os CDs estavam lá dentro. Um deles eu sei onde está. Está na minha bolsa de CDs, que ainda esta semana mexi neles. Nascido a 30 de julho de 1936. É o que tem a lua. A lua? Não sei o que é que está a falar. Nascido em 1936, em Campobasso, ou Campo Baixo. Eu sei isto porque sei, não foi porque ninguém me disse. Um cantor, uma personagem da televisão italiana, ainda é vivo. Portanto, 36 é um ano mais velho que tu. Deve ser da tua mocidade, andas com na escola, quando estiveres em Roma. Vamos ouvir Tony António Lardella, que é o nome dele, e como o João Simão transformou-se em Marco Paulo, este o António Lardella transformou-se em Tony da Lara. Para cantar Come Prima de Dima, Come Tipo. Come Prima de Tony da Lara, muito obrigado e até daqui a 2 minutos e meio. Come Prima, più di prima, camerò per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere andrò. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Caros ouvintes, novamente, agora para a terceira e última intervenção minha, quinta e penúltima deste espaço radiofónico. É um dos momentos mais sérios deste Escolho Sou Escuro Eu, desde que, a 5 de outubro de 2010, o mesmo se iniciou. Como já hoje puderam ouvir, conferimos algumas das músicas que cantei e que de facto marcaram a minha existência. E esta, que ouvimos agora de fundo, de Ricky King, é mais uma delas. Tal como aquela que nós vamos ouvir daqui a um bocadinho e que se chama Se Sabes. Foi uma das mais bonitas paixões que tive e que então hoje guardo em segredo, por isso não vou dizer aqui nomes. Mesmo que pudesse, não diria, mas não. Enfim, só eu sei porque, por quem é que me apaixonei naquela altura. E a verdade é que esta edição de hoje resume um bocadinho aquilo que eu fui e que eu sou. Continuo no meu quarto, como há 10 anos atrás. O quarto é outro, é um facto. A idade é outra, é um facto. Os meios à minha disposição são outros, é um facto. Até a realidade que me rodeia é outra. Mas no princípio continua a ser o mesmo. Fazer deste espetáculo o maior espetáculo possível e de facto trazer até a mim tudo quanto a vida me permita. Foram as festas, foram as canções, agora a rádio. E a verdade é que esta música é o símbolo. A imagem que eu tenho das guitarras lá em cima, tocando, eu não consigo alcançar essas guitarras, mas a verdade é que ouço a sua música. Por outras palavras, eu posso não chegar àquele mundo, mas sei que ele existe e sinto aquilo que ele tem para me transmitir. Aquelas pessoas que nunca vêm ter comigo porque eu não vejo, as pessoas que até não aceitam a minha companhia por o mesmo motivo. Enfim, mas é sempre um sinal de esperança E quanto mais não seja, um sinal que me vai dizendo que, para não desistir, que estou no caminho certo. E esta música é precisamente o hino dessa esperança. São duas músicas, nós aqui sabemos ouvir uma. É mesmo esta, de Ricky King, e que para mim é das músicas mais bonitas que já ouvi até hoje. E foi uma das últimas que eu ouvi no dia 3 de março, talvez 6 e tal da manhã. Depois desisti, depois comecei só aí, depois de ouvir esta música, comecei a associar que de facto ia sair dali e não ia voltar mais. Foi das últimas músicas, até depois do dia também começou a nascer. Foi muito bonito e esta música é uma das músicas da minha vida, uma das nem 5 músicas da minha vida. Quanto a Se Sabes, essa música é uma das últimas, creio que é a penúltima, deste disco, desta cassete Carlos Bonaparte. A música é do álbum de 2003, tal como as anteriores duas que ouvimos, e faz referência a essa paixão, a essa história bonita. Na minha cabeça, que não deu em nada, como é lógico, nem sequer houve intenção, ou seja, nem sequer procurei que houvesse. A verdade é que esse foi um álbum, digamos assim, cheio de recordações, cheio de coisas que eu na altura soube descrever muito bem. Soube descrever coisas muito bem. E foi um álbum que ficou muito para mim, para a posteridade. Pronto. E trago então, creio que é a faixa número 13, tens aí os números. Tens. Eu não tirei os números. Uma é 02. 12. É 12, pronto, ok. Então eram 14 músicas, esta é então a 12. Eu lembro que a cassete tinha 7 músicas de cada lado, portanto esta é a 12, então. E é a antepenúltima. Faixa número 12 do disco da cassete Carlos Bonaparte, ou seja, um álbum homólogo, digamos assim, portanto o mesmo nome que eu. É 2003. Vamos ouvir então Se Sabes. A música, a minha terceira e última escolha de hoje. Paixão e sofrimento me deixa tão perdido. Se não sabes, ainda bem que não sabes, porque tu poderias afastar-te de mim. Mas se sabes, porque já compreendeste tudo aquilo que me deste, não me tires agora. Se não sabes, ainda bem que não sabes, porque tu poderias afastar-te de mim. Mas se sabes, porque já compreendeste tudo aquilo que me deste, não me tires agora. Mil e um dias, mil e mas eu estou diferente. Eu estou ferido. Esta paixão em sofrimento por ti me deixa perdido. Se não sabes, ainda bem que não sabes, porque tu poderias afastar-te de mim. Mas se sabes, porque já compreendeste tudo aquilo que me deste, não me tires agora. Se não sabes, ainda bem que não sabes, porque tu poderias afastar-te de mim. Mas se sabes, porque já compreendeste tudo aquilo que me deste, não me tires agora. Aquela fase que já está próximo de ser a melhor fase do programa. A melhor é o fim. Esta é a segunda melhor, que é quando é a última intervenção. Esta última, eu confesso que desta vez foi, não demorou só 2 ou 3 minutos a escolher as 3 respostas. Porque eu bem com 3 músicas de um artista que eu não conhecia, nunca tinha ouvido, nem nunca tinha passado aqui no programa. E então foi assim um choque para mim, um choque cultural e musical, ouvir estas músicas. Não, é deixando aquilo, pac, pac, pac. Mas a seguir vamos ouvir um pac, pac, pac. Pelo menos um som disso. Já que há uma coisa que tem acontecido que eu vou-te contar. Queres que eu te conte? Não quero, não quero. Nos meus 12 anos de escola, sempre que eu há uns tempos disse que eu reprovei 16 vezes na segunda classe, mas estava a inventar. É brincadeira. Já estamos com a regressão no dia 1 de Abril, não era? Entre 1931 e 1943, antes de eu ir para o Instituto Superior Técnico da Lusófona, é verdade, porque ela está aí, já veio. Acho que está a tirar poderia considerar o doutoramento em estupidologia. Ele depois regressa. Mas isso já tem desde que nasceu. Estava... considerava... E considero. A verdade é que o facto que eu vou pronunciar de seguida não muda essa minha opinião. Gostaste? Queres ouvir? Gostei, gostei. O 10º e o 11º ano, por acaso foram os anos que o Carlos esteve comigo, mas nisto não há problema. Não foram propriamente os melhores anos. Eu posso-me orgulhar de dizer que dos 12 anos de escola não houve nenhum que foi... Ei, aquele foi mau. É para esquecer. Não. Todos eles foram bons. Mas o 10º, e sobretudo o 11º, foram os menos positivos. Apesar do 11º também ter um bocado abstraído, porque o Carlos sabe, foi na altura em que foi a minha estreia noutros lados teatrais, em termos de organizador. Numa mesma altura em que uma francesa, ainda já que ouvimos música francesa há bocado, estava a fazer sucesso ao surgirem poemas em inglês nas estações do Metro do Porto, se bem que te lembras. Eu lembro. Foi na mesma semana, 2 semanas depois, as duas coisas. O 11º e 11º não foram os anos mais positivos. Porque Basta ter um exemplo da postura e da qualidade de turma que eu tinha. Até o nono ano, nunca reprovaram na minha turma. Nunca. Nenhum aluno. Do primeiro até o nono, em 9 anos, nenhum aluno reprovou em todas as turmas que eu passei. Cheguei ao 10º. Passaram, nem metade passou. É parecido, portanto. Em 20 passaram 8. Começa por aí. Depois, não sei se é geral, mas a partir dos 15 anos ou o quê, já se pensa que é gente. É assim, gente importante e tal. E no décimo não, no décimo não me queixo muito. Eu no outro dia não te contei, mas quando estavas aqui a falar de uma... acho que era uma Ana, não sei o quê, pronto, já não lembro os nomes. Que disputavam, ele é meu, não, ele leva a mochila, não lembras? Lembro. E eu lembrei-me, era uma cena praticamente igual que eu tive no décimo ano, à porta do pavilhão E, de uma, não, quero ficar à beira dele, não, não quero ficar à outra. Foi a melhor fase desse ano para mim. Foi pouco depois da, foi na altura da viagem a... Estávamos em Compostela, estávamos em Compostela, há para dizer o menino, casa de banho que era dela, casa de banho que era dela, e nós ali a aguentar. Depois chegámos a fazer uma letra disso, lembra-se? Não foi na altura, mas depois. O Canuse. Não é? Canuse. Carlos, não? Pois é. Ora bem, portanto, o décimo ano até começou. Ora bem, portanto, ficou bem. O décimo ano acabou por ter vários momentos positivos. No décimo primeiro, teve também muitos, mas foi fora da escola, por isso não se associa ao tema. E do religioso? A verdade é que também foi no décimo primeiro. Pois foi, e foi dentro da escola. Não, foi fora. Como é que surgiu o tema religioso? Foi fora, foi nas férias da Páscoa. Está bem, mas o. Lá, na bobina, quem mais fala quem é? Não sei quem é. Não sei como é. Quem diz é quem é. É, estás a ver? Velho. Eu olho para os contactos das pessoas com quem falo na internet, que são em meia dúzia, resumo-se a lista, e duas delas pertenceram à turma do 11º e do 10º. Além de ti. Pois, portanto, eu olho para trás. Eu sou discriminado. As únicas pessoas de turmas antigas com quem eu falo são precisamente dessa altura. E até há pouco tempo até eram mais. Portanto, deixa ser curioso que do tempo em que supostamente foi o menos produtivo em termos de relações, de gosto em estar lá, são as pessoas que se mantêm, algumas delas. Nem 12º tenho, apesar de ter sido um ano mais positivo. Dei do 9º para trás. Tenho da primária, mas isso é exceção. O regime primário é uma exceção. Mas do 5º ano para a frente ficaram duas pessoas dessa altura. Da que supostamente... Já viste que não é tão curioso. E uma das melhores notas que eu tive nos últimos anos foi num jantar turma do 11º ano. Com as pessoas que na altura eram a pior turma que eu considerava e foi o que foi. Bom, passados anos as coisas mudam, não é? E é a vida que nos deu. Nós vamos ouvir uma música precisamente sobre o 10º ano, chamada 10º D. Não sei quem é que fez. Foi um artista que ainda não passou aqui hoje. Mas acho que chama Carlos Bonaparte, mas é o 4º plagiador. Porque ele já falou do original, de 2 ou 3 plagiadores, este é outro. Em que eu vou buscar também a versão... Não, já ouvimos muita... Vou buscar uma versão mais estúdio, mais com aquela... Carina, Carla. Sabes o que é que eu estou a falar? Sei. Não foi a gravação de cassete, foi outra. Sim, foi outra que eu fiz depois. Pronto, é essa. Posterior. Está no meu álbum de 2010. 10? Não, tem que ser antes. Está no meu álbum. Não. É assim, o álbum foi concluído. Já tinhas gravado antes e depois incluíste no álbum de 2010. Sim. Tá. É assim, agora não sei se é. Não, é o 11º álbum. Porque ou então é o 8º, tenho que ver. Como referência a este. Isso é o 8º. A este rei da rádio e da música produzida quartamente, portanto, no teu quarto, e também como referência a essas recordações do 10º ano, e num programa em que nunca se fala nomes, vamos ouvir 20 nomes agora, assim de seguir, vão passar a saber os nomes, 20, não 19, como diz o teu, vão passar a saber 19, o outro é Mistério, que é o cantor da música, que ainda não sabe qual é o seu nome. Vamos ouvir os 19 nomes que faziam parte dessa turma do 10º ano, que foi uma transição, porque o 10º ano também foi o quê? E é outro significado, outro motivo. Foi a primeira vez que eu entrei numa turma sozinho. Ou seja, ninguém tinha transitado a minha turma do ano anterior. Eu estava numa turma com 28 e eu fui o único desses 28, ou 30, sei lá, a ir para aquela turma do 10º D. Só conhecia a francesa e conhecia o Carlos, mas não sabia qual foi. A francesa já sabia que ia ser da minha turma. Já a conhecias? Já, desde o 7º. Sim, desde o 7º ano. Então não te lembras, também não estavas. Mas logo desde o início foi a gente com quem conversou mais, foi eu com ela, não comigo. Nessa altura já saía, mas eu só passei a sair para as entrevistas do ano passado. Por acaso, uma das pessoas que... Desde o ano passado? Desde do ano anterior. E são recordações que me traz esse 10º ano. Ai, que se eu pudesse, voltava. E também, o 10º ano traz-me outra recordação, logo nas primeiras semanas, quando apareceu uma amiga minha do 9º, 7º, 8º e 9º, que tinha ido para a escola profissional do Infante, acho eu, e que apareceu lá, oh, não, dá-me um beijo. Oh, Roger, dá-me um beijo. José, dá-me um beijo. Queria o beijo de todos os rapazes que tinham sido a turma dela. Estava jeitosa. Hoje em dia deve andar aí nas esquinas a pedir bom dia. Bom, numa emissão em que escutámos o Carlos Bonaparte com o meu coração e eu, escutámos... já não me lembro o que é que eu escolhi a primeira. Olha, caraças! Não lembro. Meu coração e eu... Deixa-me vir aqui o meu documento. Caraca. Ah, já sei! Foi... Agora fugiu-me. Foi o Agora Fugiu-me, cantado com não sei quem. Mas eu ia dizer que eu sabia quem é que era. Era assim, Agora Fugiu. Deve estar aqui na que nós na até, que tu até disseste. Ah, Alma Gêmea. Alma do Gêmea Fábio do Fábio Júnior. Carlos Bonaparte, se suíte, reconta António da Lara, como é prima. Carlos Bonaparte, se sabes. E um artista inédito, mágico e coisa, o Carlos Bonaparte, 10º D. Recordações muito pessoais desta vez, com uma música. De quem é a música? É do... Aliás, a música chama-se Emmanuel. Já não sei se é do Jodassin. Não, não é do Jodassin. Acho que não tem tom disso. E também, outra borracha de motivos, se esta intervenção tivesse mais meia hora, ia-me lembrar mais de 30 motivos. É que... É daquelas músicas que já falei aqui em algumas que entram na cabeça e de vez em quando lembro de cantar. E é quando acontece muito com esta tua versão do Carina, e eu quero voos. E outra coisa, isto também é uma referência às grandes atuações em plenas aulas do Carlos, porque ele cantou isto numa aula portuguesa. É verdade. Acho que foi português. Foi. E é engraçado porque esta música, essa do 11º D, aliás, esta do 11º D, e depois eu cantei outra do 11º D também, se é 11º, precisamente, com a mesma professora, portanto foi, ou seja, na mesma aula de português, já me lembrei mais um motivo, sim, continua. Ou seja, depois tu também cantaste uma também em português, depois tu não se... Não é? Não. Mas a minha já foi no 11º. Foi no 11º, pois é que eu estou a dizer. Tu, ah, eu, nós, mas eu estou lembrando um motivo ainda do 11º. Nós dois no 11º, e por acaso de algumas pessoas que ficaram a chorar. É isso que eu ia falar, pá, já me tiraste. É que no 11º ano, quando ele cantou esta música, 11º dia, plena aula, uma que era prima de primos meus, mas não era minha prima, e por acaso era das mais jeitosas de um lado, e que por acaso tem o mesmo nome de uma que faz parte agora da direção de Coimbra, o nome e o apelido, começou a chorar. Eu lembro de olhar para trás e... Foi uma das pessoas que eu mais gostei. Por acaso. Claro, é a família indireta para mim. Ah, agora, podemos falar em nomes, porque ela vou dizer nomes. É Carla, é Carla. Por acaso, eu deixei que ainda há uns tempos falei com ela, já no ano passado. Ela estava a trabalhar já não sei onde. Mas tudo certo. Por acaso, e continuou com a mesma simpatia. Pronto. Canção número 6, Carlos Bonaparte vai cantar 11º D e até para a semana, que já estou farto de vos ouvir. Até para a semana. Carina, Carla, Catarina, Cecília e Dana são as primeiras do grupo. Helena, Hugo e Holanda e as duas Joanas fazem parte do meu mundo. Eu quero vos agradecer por tudo o que me tem feito. Minha turma do 11º D. Eu sei que nunca... Sandra, Cristina, Sara, Sérgio, Tânia e Vera fazem parte do meu mundo. Eu quero vos agradecer por tudo o que me tem feito, minha turma. Eu sei que nunca vos vou esquecer. Karina, Carla, Catarina, Cecília, Diana, Helena, Hugo, Yolanda, Joana Isabel, Joana Raquel, Lucinda, Luís, Nuno Miguel, Raquel, Sandra, Sara, Sérgio, Tânia e Vera. Minha tua irmã do 10º D, eu sei que nunca vou esquecer.